Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Olá, sejam bem-vindos a uma edição muito especial do Com Humor Não Se Brinca. Julgavam que não íamos fazer um balanço do ano, não era? Quer dizer, toda a gente a fazer balanços e nós íamos evacuar nessa bonita tradição. Era o que mais faltava. Não, não. Ora, vamos lá então agarrar aqui nos arquivos e deixa cá ver. Deixa-me cá ver. Ora, aqui está. Bom, antes de mais, é importante dizer que este foi um ano singular na comédia portuguesa e também internacional. Têm dúvidas? Têm dúvidas, caros ouvintes? Então temos provas. Temos provas. Cabaré. Cabaré de coxa. Pois é, este ano a nível nacional ficou marcado pelo regresso 15 anos depois e já bem perto de 2019 do Cabaré da Coxa. O mítico programa apresentado por Rui Unas voltou para 5 episódios e com as rubricas de sempre, como o TV Piston, a TV Tasca ou o regresso à fábrica onde se produz, portanto, onde se vende. Ora bem, aquela loiça típica, aqueles falos. Bom, onde se produzem os caralhos das caldas. Este ano de 2018 foi mesmo marcado por grandes regressos. Falamos por isso de Levanta-te e Ri, que tal como o Cabaré da Coxa voltou imaculado com o seu elenco original. Marco Horácio, Agente Simões, Serafim, João Seabra, Francisco Menezes e, claro está, Fernando Rocha. Ladies and gentlemen! Obrigado, Coligião! Por falar em Levanta-te e Ri e regressos neste ano de 2018, Bruno Nogueira voltou aos palcos do humor com o seu solo de stand-up Depois do Medo. Continuando nesta senda de solos marcantes deste ano, registamos Cabeça Ausente de Salvador Martinha e é verdade, mais um regresso desta feita, falamos de Rui Sinel de Cordes, que, regressado de Londres, estreou o seu solo London Eyes. Não podíamos falar de stand-up nacional sem referenciar o espetáculo Roda Bota Fora, com Pedro Durão, Guilherme Fonseca, Pedro Sousa, Daniel Carapeto, Diogo Abreu e Duarte Correio da Silva. Os 6 humoristas, além do tradicional stand-up, inovaram num jogo final, com o mesmo título do espetáculo, em que cada um e um convidado tem 2 vidas e numa batalha de one-liners, quem tiver menos aplausos do público vai perdendo essas vidas. O melhor é ouvirem um desses exemplos. Está na hora de jogar o Roda Bota Fora. Tantanantã! Está tudo bem? Divertiram-se ou não? Uma salva de palmas para eles, por favor. Divertiram-se. Isso é que é importante. Então, o que é que vai acontecer agora? Vamos passar ao momento Roda Bota Fora. E o que é que é o Roda Bota Fora? Vai ser a batalha do one-liners mais esperada desta noite. Nós vamos estar em palco a fazer uma batalha do one-liners e para que isso aconteça nós precisamos de chamar o nosso convidado desta noite, o nosso convidado especial, e eu quero que recebam, pá, com uma grande salva de palmas, por favor, o nosso convidado desta noite, Guilherme Duarte. Se é para morrer, morremos de pé. Se é para morrer, morremos de pé. Se é para morrer, morremos de pé. De pé. Portanto, o que vai acontecer agora vai ser Roda Bota Fora. Epá, e quero mais uma salva de palmas, porque não? Pode ser. Está sempre bem da Isto fica à altura do Nilton. Está sempre a dar. Como é que é, mal? Está tudo? Vou começar então. Isto é o jogo em que vocês decidem quem é que ganha. E vamos começar agora. O meu truque para não acordar com o braço dormente de manhã é acordar só da parte da tarde. E a malta adorou. Olá. Malta, sabem o que é uma foca gaga? É cusca, porque foca. Ah, pá, merda. Terminamos este Best Of Nacional com algo que marcou 2018. Os famosos roasts. Em abril tivemos o roast ao Fernando Rocha em pleno Sá da Bandeira no Porto e que inclusive teve direito a duas datas e uma dezena de convidados como Gel, Rui Zinc, Hugo Sousa ou Francisco Menezes. O Rocha foi a pessoa que teve a coragem de ter os palavrões na televisão. Foi o primeiro gajo que teve a coragem de dizer palavrões a sério na televisão. Que sinceramente, eu vi como é que aquilo aconteceu. Basicamente, o gajo estava a falar e o realizador pegou numa câmara, chegou para ele e disse assim: olha, continua, quando a luz vermelha ligar, continua. O maluco não é ele. O maluco é o gajo que o pôs no ar. Não, é o gajo entra o pau, puta que pariu, e lá o caralho que vos fodes. Não, não, os portugueses têm que ver isto. Não, mete no ar, mete no ar. No mês seguinte, em março, algo único aconteceu no São Jorge em Lisboa, um roast ao cancro. É verdade, o promotor da ideia foi Tiago André Alves e juntou a Guilherme Fonseca, Rita Camarneiro, Dário Guerreiro, Diogo Faro, Carlos Vidal, Diogo Miguel, Diogo Batáguas e Guilherme Duarte. Já em dezembro, a terminar o ano, tivemos o roast mais emblemático, roast ao Toy. Foi no Campo Pequeno, onde tiveram nomes como Pedro Chagas Freitas, Joana Amaral Dias, Melão, Hugo Sousa ou mesmo Fernando Rocha. Passemos agora ao que de mais importante se passou no humor internacional. Bom, e nem só em Portugal, houve regressos de relevo. Este ano de 2018 trouxe-nos Adam Sandler e o seu 100% Fresh. Sandler, acompanhado de um pianista, apresenta-nos algumas reflexões verdadeiramente puras sobre o mundo que o rodeia, intervalado com músicas de sua autoria sobre esse mesmo mundo. Ora, ora oiçam. 13th birthday, people come from far away, and Saint Uncle show up, I brush my fro up, feeling skittish, people speaking Yiddish, buy a three-piece suit and tie, tailor's hand on my thigh, practice for the whole year, paralyzed with fear, Hebrew flashcards on my walls, voices changing, drop my balls, dad's mad at the cause, too bad, mom's a boss, grandma's heart full of joy, for the bar mitzvah. Bar mitzvah boy, bar mitzvah boy, bar mitzvah boy, bar mitzvah boy. Okay, up on the podium, staring out at everyone. Can't remember how it goes. Whistle from my rabbi's nose. Oh man, this is it. Make up some crazy shit. Baruch ata cha cha cha. Everybody says good job. Now I'm done, sweet relief. Lipstick on mama's teeth. Catholic friends all ask me this. What the fuck is a knish? Kids are all coming in. Checks and bonds and fountain pens. Make a bank deposit. Make out in the closet. He's the bar mitzvah boy. Bar mitzvah boy. Bar mitzvah boy. Bar mitzvah boy. Bar mitzvah boy. Rabbi does the electric slide, grandma's ass is 6 feet wide, party music never stops, all my friends drinking schnapps, boys are short, girls are tall, pass me the alcohol, chug as much as I can, vomit on the klezmer band, mom and dad yelling at me, disgrace my family, but I'm a man so I don't care, got my first mustache hair, I'm the bar mitzvah boy. And it's the best day of my life. Until 3 years later, when my parents stopped making me go to temple. Como dissemos, este ano ficou definitivamente marcado por regressos, que o diga Ellen DeGeneres, que estreou o seu solo de stand-up Relatable na Netflix, sendo que a apresentadora já não fazia stand-up desde 2003. Este ano destacamos ainda dois solos que nos mereceram especial atenção: Live Shows de Daniel Sloss e ainda Bumping Mics de Jeff Ross e Dave Attell. Este último retrata uma série de shows de stand-up onde estes dois melhores amigos se insultam constantemente num ritmo frenético. Apesar de toda a discussão em torno deste próximo destaque, é unânime que Nanette foi um marco na comédia internacional. Muitos criticam, dizendo que se trata de uma TED Talk, outros dizem que é o melhor solo de sempre de stand-up alguma vez feito. Alguns exageros, certamente, mas é justo pelo menos afirmar que Anna Gadsby revolucionou de alguma forma o modo como se faz comédia. I don't feel comfortable in a small town. I get a bit tense, mainly because I'm in this situation. And in a small town, that's all right, from a distance. People are like, oh, good bloke. I love being mistaken for a man. I wouldn't want to be a straight white man. Not if you paid me. Although the pay would be substantially better. I do think I have to quit comedy, though. And it's probably not the forum to make such an announcement, is it? I've built a career out of self-deprecating humour, and I simply will not do that anymore, not to myself or anybody who identifies with me. Do you understand what self-deprecation means? It's not humility, it's humiliation. I want my story heard, because what I would have done to have heard a story like mine. E assim finalizamos a risadaria internacional com Rick Gervais, o autor de The Office, e Derek marcou o ano humorístico ao lançar o seu solo de stand-up, Humanity. Ouçamos um pouco. But even though I don't have children of my own, people still show me photographs of theirs, like I give a shit. I don't mean my own family, they've given up, right? I've got older brothers and sisters, they've all had loads of kids, their kids have had loads of kids, and their kids are having kids. It's like a pyramid, there's about 50 of them. I don't know all their names, I see them at Christmas. They come running over, Uncle Ricky! They know I've got a bit of cash. And they go through my pockets and fuck off. It's like being mugged by mice, right? No, I don't mean now, I mean strangers, right? So I can be busy, I can be working, I can be on the set of a TV show or film or something. I can be stressed, I can be producing it or directing it. And you get someone who comes in for one day, like he's got one line, or a stunt man. They come over, they introduce themselves, and I go, oh yeah, good to have you, I'll be with you in a minute. Then they hover, right? And they say, busy? I go, yeah, yes, yeah. I go, oh, you work in the weekend? Not filming, but I'll be in the edit or something. So yeah, and they go, oh, taking my youngest to ballet lessons. Oh, great, great. Yeah, she's 8. No. I got a photograph of her here. I want to go, oh, you know what? Show me if she goes missing. I'll keep an eye open in the woods. You know what I mean? But you've got to go through the whole polite rigmarole. You've got to go, oh, she's beautiful. Yeah. It's got to be that long. Too short and it's awkward. They know. You go, yeah, right. Oh. Too long and it's like, oh. She's fucking beautiful. Mas claro que o melhor está aqui, no vosso querido podcast. Tivemos grandes entrevistas e um grande patrocinador. Imagina que vais jantar aos teus sogros. Paras, compras uma Summersbee para levar e de repente, imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há pistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah! Imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersbee é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Bom, tivemos muitas entrevistas e destacamos aqui algumas. Eu vou-vos também contar uma coisa que me ocorreu agora. Eu já fiz um stand-up em que não disse nada durante algum tempo, dos momentos mais estranhos da minha vida, em que eu fiz um pré-lançamento de um DVD que nunca saiu. Gosto do conceito, estou a gostar. E foi em Óbidos, há pouquinho estávamos a falar de Óbidos, em que realizei uma fantasia que era ser anunciado como comediante e limitar-me a ficar a olhar para as pessoas num microfone, a ficar a olhar para as pessoas e depois sair, não é? Fizeste isso? Fiz isso. Durante quanto tempo? Fiz isso. Quanto tempo é que estiveste a olhar as... Exato. Pá, e durante, pá, sei lá, 5, 6 minutos, 7 minutos. Isso é muito terrível. Sim. Depois saí de lá com uma adrenalina do caraças, pá, mas com um tempo meio, quer dizer, não fiz aquilo de uma forma absolutamente corajosa. Acho, foi um ato corajoso, mas depois não vi aquilo de uma forma, não estava tão confortável com aquilo que tinha feito, mas realizei a minha fantasia. Nas manifes já percebi que por melhor que estejam organizadas, as pessoas não sabem muito bem o que é que hão de fazer, não é? Depende. A CGTP tem ali umas coreografias, uhum, e tem pessoas responsáveis pelas palavras. A CGTP é organizada. O que foi engraçado nessa manifestação, uhum, do 12 de março, eu pelo menos nunca o tinha experienciado, uhum, foi que se juntou uma massa humana enorme, uhum, e completamente fora da alçada dos partidos, dos sindicatos, sim, ou seja, completamente por movimento espontâneo, muito alimentado pelas redes sociais, uhum. E pronto, e nós que já estávamos um bocadinho no olho do furacão nessa altura, eu devo lembrar ao pessoal que isto foi o fim do Sócrates, né? Exatamente. E havia uma grande unidade do pessoal contra aquela figura e contra aquele governo, e então eu acho que depois nunca mais se repetiu o espírito dessa manifestação. Porque foi, uhum, uma manifestação sem problemas nenhums, uma manifestação que toda a gente estava a apontar, e pá, isso vai dar porcaria, vão aparecer os não sei quantos, vai haver não sei quê, vão partir tudo e não sei quê, e não se passou nada disso, e eu acho que foi um ponto de viragem e um começo para depois toda uma legislatura do que veio a seguir do Passos Coelho completamente marcada pela luta, né? Uhum. Aí a gente já estávamos um bocado de fora, porque pá, nem fazia sentido lá andarmos mais, uhum, mas pronto, lá íamos um bocadito e tal, mas estava lançou-se ali uma semente que acompanhou o governo todo e que eu se calhar acho que até possa ter sido um bocadinho a semente desta geringonça que a gente vive. O meu prédio não tem garagem e o meu vizinho, super ecológico, resolveu na mesma comprar um carro elétrico, um daqueles Nissan Leaf, uhum, e comprou, só que agora há um problema. O vizinho é rico, é? Esta ideia era em segunda mão, que era daqueles da primeira geração e tudo, já não... Ok. Pronto, e então ele, não tendo onde o carregar, e porque há aqueles postos na rua, etc, mas estão cheios, sim, e há um que, uhum, não é assim tão perto da minha casa, e então ele, o que é que ele fazia? Vinha até à varanda e atirava cá para baixo uma extensão para carregar o carro a partir de casa. Eu adoro essa história. Só que... O homem nem sequer fez as contas, tipo, à altura do prédio, foi à Vorten ou aqui e comprou uma extensão de 30 metros ou 20 metros. Ele juntou todas as extensões que tinha em casa e foi vendo, atirando cá para baixo, a ver até quando é que chegava, uh-huh, ao resto do chão. Uh-huh. E, pronto, lá fez as puxadas, juntou aquilo tudo, assim, tipo, quando os prisioneiros fazem aquela corda de lençóis e lançam pela janela. Ele, uh-huh, fazia isto. Pronto, e lançou, foi lançando até chegar cá abaixo. Só que é assim, acontecia que, como eram extensões e triplas e etc, havia pessoas que tinham sorte de ficar com uma tripla à altura da janela delas. E então, claro que aquilo era uma oportunidade. Ai, bom. Epá, para fazer ali uma puxada, né? Eletricidade à borla. E as pessoas, pá, não tardou, toda a gente começou a fazer isto. Tu também? Eu carregava às vezes o telemóvel. Não fiz muito porque... Mas sobretudo queria ver se aquilo funcionava. Mas acho que o fenómeno dos gatos foi... Eu senti isso junto de muitos comediantes, porque houve muita gente que achou que a comédia poderia ser... Pá, vamos safar naquilo, estás a ver? Aquela comédia... É porque há esta noção que às vezes a comédia, e muitas vezes... penso eu que por culpa de quem faz, que a comédia é uma cena que é o pontapé, que é três pancadas e é pá, coisa e tal. E a gente pode ser a aparência de que tu em palco e estás descontraído e fazes o teu teste. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que houve uma altura em que, por proliferaram uma série de espetáculos de comédia. Ah, com correto. Muita gente. Sim. Houve muita gente a fazer comédia. Havia uma empresa que estava a fazer cursos todos os meses ou coisa do género. Sim. Estás a falar do Levanta de Rir. Acho que ainda. Estás a falar da Banco de Produções. Exatamente. Já nessa altura. Aliás, eu fiz um curso da Banco de Produções no segundo. Eles, sei lá, fizeram não sei quantos mil. Ainda que fazem. Basicamente. Ainda fazem. Aquele curso não tinha grande cena. Era a oportunidade para muitos de poderem ter um palco e de poderem apresentar texto. Pá, e tentar perceber se sentiu bem a fazer aquilo ou não. Aquilo que eu acho é que há muita gente que... vocês conhecendo tanta gente da comédia e têm às vezes uma coisa que é quase uma intuição, que é quando conhecem alguém da comédia percebem logo, não, este gajo tem piada ou não tem piada. Uhum. Independentemente de estarem a ver o trabalho dele ou estarem... Pá, porque há pessoas que têm mesmo comicidade. Sim. Têm mesmo... Tem forma sempre de entregar as coisas dessa maneira. E há gente que provavelmente não deveria estar na comédia. Eu acho que as minhas canções, a Mário Lu deixa-me ir ao cu, no fundo é o meu tipo de ajuda social. E eu tento ajudar as pessoas. E acho que isto ajudou algumas pessoas. Mesmo que eu agora comece a fazer músicas que sejam mais metafísicas ou sentimentais, acho que já cumpri o meu serviço militar obrigatório de músicas de cocó xixi. Eu, por exemplo, eu tinha um treinador, para que o gajo era de chorar de rico. Quando tinha 14 anos, usava cabelo comprido. Usava aranhice de cabelo comprido. Imagina. Não, nessa idade, com 14, eu já não era tão aranhice. Ok. E então, eu usava uma fita e o meu treinador dizia que eu era o único capitão de equipa que ele conhecia que usava a braçadeira na cabeça. E o gajo disse essa piada uma vez. E depois percebeu que sempre que dizia essa piada com pessoas que não tinham ouvido, que é que ele tinha piada. E então o gajo dizia aquela merda a toda a gente. Toda a gente. Aparecia alguém que... Ai, este gajo é o único capitão de equipa que eu conheço que usa a braçadeira na cabeça. Ai, ria-se muito. Pá, pronto. E era eu. Esta nova geração é um bocado averso ao espetáculo ao vivo. São pessoas que estão na internet, que vivem na internet, que fazem coisas na internet. É sério? Mas, por exemplo, o Pedro da Mota esgotou o Tivoli, não é? Eu não estou a... cá está, quando falas em nova geração, o Teixeira da Mota já não é. O Teixeira da Mota? Pois, deve ser para 24. Pronto, obviamente é um miúdo, eu tenho 42, mas já tenho muitos anos disto. Sim, sim, sim. E portanto, quando tu falas em novos talentos, já não podes falar num gajo, porque é conceituado. Teixeira da Mota já não é. Exatamente. Teixeira da Mota já não é. Já não entra nesse campeonato. Quando dizes que a nova geração é aversa a espetáculos, não, eu não digo. Mais do ponto de vista do público. Não. Eu vejo é do ponto de vista do artista. Que se quer lançar, do certo. Artista, percebo mais um moço que agora quer ter protagonismo e acha que até tem piada, que vai abrir um canal de YouTube ou vai fazer uma cena no YouTube e tem muito mais esse bichinho a chamar por ele do que propriamente esta vertigem do vou meterem num palco e atuar para uns malandros que estão num bar qualquer. O clichê distorcido aqui é o pastiche. Uhum. É a mesma coisa. O clichê distorcido ao pastiche é quando tu pegas nas regras de uma coisa que já existe e deturpas, ou seja, no fundo, usas a forma e deturpas o miolo para fins de comédia. Por exemplo, o Daily Show cumpre as regras de um telejornal, de um noticiário. Certo. A pessoa está sentada num determinado tipo de cenário, está de fato e gravata, passam lagartas em baixo com informação, entra um repórter. Exato. E última análise, se tu mostrares aquilo a uma pessoa que não fala inglês, como tem público e o público ri-se, não, mas a última análise, se mostrares alguém que não fala inglês, a pessoa até pode achar... Sim, é um sem sono, é? Sim. O seu personagem... Sim, exatamente. A pessoa até pode achar que aquilo é de facto um telejornal porque as regras do formato que eles estão claro. A ocupar é a mesma coisa quando tu gozas com um anúncio da TV Shop. Ou seja, eu digo à malta nova isso, é pá, não estar aqui a dizer nomes, mas não adianta estar a fazer cursos como a Banco faz e outros workshops. Um workshop de escrita criativa eu acredito que seja uma mais-valia. Mas isso Sim. não é ensinar a fazer stand-up. Exato. Agora, quando um curso diz vou-te ensinar a fazer stand-up, está a mentir, porque tu não... É uma coisa que obviamente que se aprende em palco, não é? Burilas isso em palco, mas tens que ter alguma coisa contigo já. Por isso é que há grandes gajos neste país que são ótimos a escrever, são dos meus gajos favoritos a escrever e não resultam a fazer stand-up, não vale a pena. É curioso. Eu cresci com Herman, eu crescia sábado à noite, eu com não sei que idade tinha, mas sábado à noite era ir para casa, ia com os meus pais para casa da minha avó, ia-me jantar e a seguir ao jantar a ver o Herman. portanto, é esse culto, essa coisa que hoje em dia já nem sequer existe muito, porque já não te sentas de propósito à frente da televisão para ver algo que não seja o Benfica. Percebes o que eu quero dizer? O culto de, e depois o Herman era o gajo que entrava e toda a gente olhava e queria saber o que ele tinha para dizer. Esse tipo de carisma e esse tipo de influência, eu cresci a ver isso e foi isso que me fez querer ser o gajo engraçado de vez em quando. Eu vi um na Austrália em que era assim, que os bilhetes eram todos com desfasamento de 10 minutos. E tu ias para uma sala de espera, aparecia um belga, epá, com um mau aspecto incrível e assim mesmo de hospital psiquiátrico, quem é que é o próximo? E a pessoa diz, sou eu. Então, à nossa frente, sentavam a pessoa numa cadeira de rodas, amarravam-lhe as mãos e vendavam a pessoa e levavam-na. Bom. E nós a ver aquilo, há uma senhora que está lá e diz, não, eu não aguento isto e basta. E o espetáculo depois era o quê? O espetáculo era um espetáculo sobre os sentidos em que tu entravas. E eles levavam-te, faziam-te, levavam-te por várias coisas. E tu a uma certa altura dizia, fogo, eu estou num espaço. Tiravam-te a venda no fim, tu estavas numa sala, pai, de 5x5. Pois. E parecia que tinha estado, pá, e era uma coisa incrível. Aliás, é importante dizer isto, este episódio é histórico, porque nós estamos aqui a provar que não somos a mesma pessoa, contrariamente ao mito que se tem criado. Mas eu na verdade continuo com muitas dúvidas. Ah, sim? Muitas dúvidas sobre. Mas vou-te dizer, eu sabia que ele era tão parecido comigo. Pá, eu vendia espetáculos a dobrar. Estás a ver? Estou sim, o Fernando Rocha para aquele dia. Sim, senhora, está vendido. Voltava-me a ligar aí para o mesmo dia. Sim, senhora, está vendido. Ia logo para dois dias. Isso era incrível. Tens aqui uma pessoa que podes agora. Ladies and gents. Estás a ver? Olha, o cara já sabe. E não é difícil, não é? Não, é nada. As pernas de Nelson. É, nunca tinhas ouvido falar desta aparência física que me parece assustadora. Não, mas... já ouvi falar do trabalho do Nelson, nomeadamente do livro. Isso. Já ouvi falar. Mas nunca ninguém me disse que ele tinha aparências comigo. É pá, na primeira entrevista que eu dou sobre esse livro, no Maluco Beleza, há um tipo que manda uma mensagem dizer: Tom, Anastasio Rocha. Ah, não é? Espera. No final, não. Viver do humor como vivo atualmente, de fazer stand-up e fazer uma coisa diferente. Acho que isso vai acontecer, sim, sem dúvida. Acho que é impossível viver do humor a longo prazo? Não acho isso. Aliás, acho que há cada vez mais mercado. Ainda não há. Não há mercado como há na América, não é? Em que tens até público para, sei lá, stand comedy, tens. Há agora um especial na Netflix que é stand-up para bateristas. Stand-up para bateristas? Sim. Portanto, eles lá têm um mercado, sim. Como é que, eu já vi isso. Para bateristas. Fred Armisen, não é? Exatamente, sim. Exatamente. É giro, é muito giro, a sério. Cá não tens isso, né? Tu cá o que acontece é as pessoas vão ver. Acho que ainda é assim, não há uma cultura de stand-up como há, sei lá, tu não acordas de manhã e dizes hoje apetece-me ir ao stand-up, como dizes apetece-me ir ao cinema. Claro. Portanto, vais ver os artistas. Mas acho que há cada vez mais mercado para isso e as pessoas, as pessoas estão cada vez mais interessadas e isso é bom. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersby. De repente. Imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Então, boa tarde. A minha pergunta é muito simples. Gostava de saber qual é que é a opinião dos Gato acerca de o meu pipi e o que é que tem a dizer sobre isso. Obrigado e bom programa. Posso sobre o pipi deste senhor? Eu estava a ouvir a pergunta, mas entretanto José Diogo Quintela começou a mexer no pipi. Não, esse mesmo. Deixa de ouvir. Ele quer saber a vossa opinião sobre o meu pipi. Há quem diga que... Há muitas versões, mas a mais forte é que diz que foste tu, Ricardo, que escreveu o meu pipi. Há outra versão que diz que tu... que o partilhaste com o Zé Diogo Quintela, portanto foi escrito quatro. Fizemos o pipi. Houve umas tardes engraçadas acaso, quando nós. Sim, eu vi que tinham sido os quatro. Partilhar o pipi. À bruta. Eu acho que, quer dizer, é uma pergunta que tem sido feita. Sim, é recorrente. É a nossa opinião. Achas que é uma coisa que nunca se vai saber? Não faço ideia. Deve haver uma razão para não se ter sabido até agora, não é? Será que é uma razão contratual? Não faço. Tu estás a olhar para nós como se. Vocês são os principais suspeitos. Eu estou perante quase um. Não. Mas ao seu guarda, a gente já. Pacheco Pereira, até. Pacheco Pereira. Assim. Vocês acham que o Pacheco Pereira podia escrever. Por que não? Havia também a teoria de que podia ser Vasco Graça Moura. Pacheco Pereira. arruinava, repara, imagina que se descobre a identidade que é um de vocês, não arruinava de toda a vossa carreira, pelo contrário. Não, mas arruinava a minha vida familiar. Arruinava. Não arruinava, não. Já leste o meu pipi? Já. Tenho até a versão renovada. Iam começar a perguntar: você, pelos vistos, sabe fazer coisas. Então eu acho muito difícil fazer humor. Muito difícil. Agora, eu acho que as pessoas julgam que é fácil e tentam fazer. Porque também parece que é do imediato, mas não é. Parece, há muita preparação, não é? E parece, aquele cara que chega numa mesa de bar e conta uma história e todo mundo ri, não sei o quê, ele acha que ele é um comediante, mas isso não é verdade. Claro, falta ele consistência, né? Ele pode ter uma graça ali, mas quando vai para um palco, vai para uma coisa que ele tem que, de fato, organizar aquilo, ele não consegue. Uhum. Então, é difícil. E não é para qualquer um. Achas que no tempo atual o programa que fizeste na SIC Radical era impossível? Era isso que quis perguntar, não era? Era completamente impossível, a não ser que o Buxarito tivesse numa de ser despedido pelo programa, que não estaria. Porque a pressão. O Buxarito teve muitos problemas, mesmo com esse programa. E ele teve uns tomates do caraças, metade tomates e metade era o que ele acreditava, porque ele não tinha motivo nenhum para me estar a defender, nós não nos conhecíamos de lado nenhum. E quando foi esse problema recebeu-me em cima, já na altura. Só que não era o que era hoje em dia, fazia-se-me prós e contras sobre isso. Se esse programa existisse e se calhasse, e haveria de calhar a despoletar mais uma destas merdas, que duram depois dois ou três dias também só, mas que participam milhares de pessoas e não sei o que, ele ia ter problemas, não é? Ia receber um telefonema e dizer, pá, tira isto do ar, ele não ia pôr. Também, ele nunca recebeu esse telefonema, sabes? Que acho que iria ser. A pressão iria ser demasiada ainda, claro. Agora em 2018, um programa daqueles. Mas é uma pena. É uma pena. Mas não é só esse, há muitos outros programas, o Vai Tudo Abaixo também, acho que não podia existir. E não tem nada a ver o estilo, não é? Uhum. Nem mesmo o humor, mas era arrojado, era agressivo, faziam coisas fora. Nice, não é? Mas acho que o mundo não está muito para isso agora. Eu fui ao segundo episódio logo. Ao segundo episódio? Sim. O primeiro episódio, em termos de audiências, não correu muito bem. Mas aquilo também era uma coisa gravada, era assim tipo um cafezinho, estavam lá sentados. Não, não era nada. Não, era na Valentim de Carvalho e era em direto. E o primeiro episódio não correu... Sim, claro. Eram com aqueles dos malucos do riso e tudo, não era? Não, os atores é que iam lá, que tinham umas adaptações de uns textos, supostamente para... Era mais tipo contar uma história, com anedotas pelo meio, percebes? Eram assim, era tipo. Eram narrativas com anedotas. Epá, e era penoso para eles. Os próprios atores ainda dizem que estar ali sozinho que é uma coisa que eles não. Porque aquilo não é bem um monólogo, não é bem um. Percebes? Não é uma interpretação de um personagem, é uma coisa de estares ali a falar que. Epá, e era um bocado. Depois no segundo episódio ligaram-me. A mim, ao Nilton, ao Oscar Branco, e foi o único que ia dos malucos do Riz, foi Fernando Ferrão. Esperem, não sei como é que é de começar isto. Eu gostava de começar a apresentar-vos a cada um de vocês. Já sei que alguns de vocês não querem assumir as vossas segundas profissões também. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas só uma pessoa que vai assumir, que és tu. Sou eu. Porque trabalhas na rádio e à partida não há vergonha nenhuma coisa. Eu misturo. Eu misturo. Consideras-te mais uma pessoa da rádio ou da revista? Da rádio. Vou dizer rádio porque é a rádio que me paga as contas. Por isso considero-me uma pessoa mais da rádio. Se conseguisse, se fosse isto que me pagasse as contas, diria mais do humor. Acho bem, que é isso. Esse é o grande fator diferenciador. Bem, para todos os efeitos, o Carapete vive só do humor. Carapete, como é que consegues? Vivo mal, na realidade. Tenho de vir aqui a estas coisas para ver se com uma pala dos patrocínios tu arranjas. Porque estou na merda. Queres ajuda do pessoal da rádio? Não. Prefiro manter a minha integridade artística. Acho bem. Eu tive agora muitos tempos sem atuar. A primeira pessoa que me convidou para atuar assim um gig a sério foi o Ruben Branco, num bar em Lima Martins, que era o 2 tons e meio. Fui lá atuar e usei um monte de material novo que fala disso, da edição. E no fim da atuação estávamos todos sentados e aparece o senhor do bar e diz: então o que é que vocês querem ver? Tu já sei que é água tónica, não é? E eu tipo, mano, não te conheço de lado nenhum, mas já me sinto, estou nu perante essa pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Quer dizer, eu abri o livro, o jogo, com peixes desconhecidos cujos nomes nem sequer sei. Estás a perceber? Eles sabem mais de mim do que o deles. Isso é uma certa. E Mas pai, podia fazer piadas sobre mal-mecares e borboletas, mas decido fazer sobre isso. E essas coisas vêm com uma certa bagagem que é cansativa, nomeadamente ter de falar sobre isso agora aqui. Mas isso não pode ser também terapêutico? Há terapias para isso, há cenas que fizeste ou não? Eu já tive, mano, feitas as contas, já passei mais do que um ano inteiro da minha vida em centros de tratamento e clínicas e o caraças. Como é que é? Há vários tipos de cenas diferentes, ok? Há clínicas de pintar quadros e mindfulness, há aquelas que implica fazer reuniões, etc. Tu ainda encontras casas aqui na Ericeira de portas muito pequenininhas. E os monumentos, pá, vais aos monumentos têm todos metro portas, e meio. Os castelos, meu, vai ao castelo de... Exatamente. Vai a Guimarães. Tirando pera a porta lá, principal. Vocês estão a dizer que é por causa disso que os castelos têm portas tão pequenas? Porque... Sim, nós éramos minúsculos. Os castelos, porque... palácios e... Eu nunca tinha chegado a essa conclusão, isso é verdade. Têm portas pequeninas porque as pessoas naquela altura... Eram muito pequenas. 1,60m, pá, aí. Yeah. Primeiro, a maior parte delas não chegava aos 30 anos. Portanto, nem chegavam à altura de pessoas. Tu vais ao Palácio da Pena. Olha, no Palácio da Pena, onde este gajo mora, é incrível. Eu não moro no Palácio da Pena, mas... Mas vais morar, porque agora és escritor. Tu vais ao Palácio da Pena, nos quartos. Eles têm é muito giro o Palácio da Pena. E nos quartos, à entrada dos quartos, tem as árvores genealógicas dos reis. E dos príncipes que passaram por ali, das dinastias, essas merdas todas. Só que tu reparas que nenhum deles sobreviveu depois dos 12 anos. Morrem todos aos 12, 13 anos. Uhum. Como é que é? Os reis? Tudo que era rei. Naquela altura, meu. Não eram todos, mas sim, não, mas era muito. O que achas que a malta casava aos 7, 8 anos? Já estavam comprometidos. Porque aquilo aos 30, que é aos 12, 13, já eram A comédia tem muita técnica. Mas, à parte disso, há aqui uma coisa que não se explica, um bocado como quando a gente se apaixona. Há aqui uma equação química ou biológica ou whatever, como se diz agora, que não depende inteiramente de nós, não é? Porque é que umas pessoas fazem rir e outras, por mais que digam coisas até muito engraçadas, não chegam lá, pronto. Mas a interpretação de comédia tem uma certa má reputação, por exemplo, vamos olhar para os Oscars e nenhuma comédia ganha um Oscar a não ser o Annual do Woody Allen. Sim, talvez. Sim, pois, isso é aquela tal coisa do parente pobre, o comediante tem a ver um bocadito com o bobo da corte, não é? Que era morto caso o rei não achasse assim grande piada ao que ele estava a dizer. Tem piada ao nome deste vosso podcast, com o humor não se brinca, e eu acho absolutamente isto. Infelizmente é uma arte que apesar de tudo em Portugal as pessoas já vão entendendo que é dificílima de fazer, que implica muito suor, muito trabalho, muita entrega, muita seriedade, por isso não se brinca mesmo. E a maior parte dos nossos grandes comediantes são pessoas, talvez em off ou em bastidores, e nós conhecemos, sérias, ponderadas, que precisam muitas vezes de recobro, não é? De estar no recobro, porque isto é uma arte muito, muito exposta, muito exagerada, a caricatura, mesmo o tom, as cores, é tudo feito no exagero ou no limite. E muitas vezes as pessoas estão portanto, muito cansativa, até porque a gente só ri de uma anedota com graça uma vez. A anedota repetida perde a piada, portanto, essa coisa de mais, já vi, outro registro, outra coisa, isso é muito duro e cruel. Estavas a falar do como é que é, Rafael 24/7, é isso? Rafael 24/7. O que é que se come no Rafael 24/7? Snack, tudo, fancinhas, churrascos, fango churrasco, cachorros, hambúrgueres, basicamente é por aí. Estou a tirar notas porque tenho de ir... Tenho obras agora, vai voltar com uma cara renovada e o takeaway 24 horas por dia também. Verdade. Olha, tu e o Carpa, não falas do Carpa? Exato, mas o Carpa está noutro nível. O Rafael 24/7 eu acho piada. O Carpa para mim é quase como uma religião. Como assim? Pá? Eu adoro mesmo ir ao Carpa. Sinto-me mesmo à vontade no snack bar do Carpa. Grande frase, isolem isto. É verdade, e posso dizer-vos que no outro dia fui lá e portanto eu dei um disco aos senhores e quando eu cheguei lá houve um empregado que me conheceu, que me disse, está aqui o senhor que fez o disco sobre o Carpa, e a páginas tantas eu posso dizer que eu nunca me senti tão lisonjeado na vida. Houve um senhor que estava sentado ao meu lado que disse ao outro, a explicar como é que era a minha música, que eu era o Pedro Abrunhosa de Mafamudo. Já só fazes isto? Sim. Já vives disto? Há 4 anos. Okay. E aconselhas? Pá, não é fácil, como é óbvio. Quando eu decidi tomar essa decisão e dar esse passo na minha vida e na minha carreira profissional, achei que era a altura certa. Eu lembro-te, eras professora? Nunca fui, tirei o curso de professor, mas nunca fui professor. Tu eras professor de inglês, não era? Professor de inglês e professor português. Paulo Almeida era uma coisa. Isto é, tu exerceste. Cheguei a trabalhar em centros de explicações e ATLs. Mas depois nunca. ATLs, porque eu tenho também o curso de monitor da ATL. Ok, ok. Bem, ninguém diria. Que carreira que tu perdeste? Podia estar neste momento a trabalhar com crianças em vez de estar aqui com vocês. Que maravilha. Neste momento não estavas, estavas a descansar. Poderia a estar o teu também. Domingo. Sábados, domingos, trabalhar. Sim. Porque é preciso levar Portugal para a frente. Não? É isso, é isso. Sim. Mas nunca foste a um daqueles, daqueles ATLs de verão? Trabalhei também como monitor de verão. Ah, e evidente que o evento mais grandioso foi... foi este. Entro no elevador e entram 7 miúdas da produção, mais a realizadora. Portanto, sou um ambiente super feminino. E eu, não é? E a realizadora resolve perguntar isto. Ó Salvador, mas isso do nariz agora a sério? Isso foi um acidente, não foi? Tu não eras assim. Não, não tem graça se tu vires um urso a violar uma pessoa, como é óbvio. Teres uma pessoa que está a dizer que está a ser violada por um urso e que ainda por cima está comprometida com isso porque tem um... tem onde estar às 11h30. Primeira vez que deu um mergulho, por exemplo. Estás a assistir à primeira vez que um ser humano, na vida dele, está a descobrir o que é um mergulho. A sensação de saltar para dentro da água sem ninguém o estar a agarrar. José Pedro Gomes contava há uns anos que estava uma lareira, uma coisa qualquer em casa dele que ele estava a construir e tinha pedido especificamente tijolo burro. Não um tijolo qualquer, tijolo burro. E eu tipo que lhe estava a fazer obra. Ah, tijolo burro! Você, caraças, você! Você é mesmo eu, não, tijolo burro. Quer ver uma que todas as pessoas que estão aqui a olhar para nós já fizeram de certeza? Qual é? Antes do zoom no Instagram, que tu querias fazer zoom numa foto e carregavas duas vezes para aproximar e quando aparecia aquele coração e tu dizias. Merda, fiz like na foto. E só querias fazer zoom. Pá, essa mil. Quando estás às duas da manhã a ver só porcas, estás a ver? E queres fazer zoom na foto e de repente tipo. Mil. O dono da. Sabe que o presidente do Tinder veio a Portugal, sabe? O dono do Tinder veio e falou assim. Eu queria vir para cá tentar entender por que as pessoas conversam tanto no Tinder em Portugal. É. É o país em que as pessoas mais conversam, ficam anos batendo papo. É sério? É. Uau. As pessoas ficam anos no bate-papo do Tinder. Isso para mim diz muito sobre Portugal. Engraçado. E aí, Brasil, mais e o café, as pessoas adoram um café. Vamos tomar ou não? Antes, vamos tomar um café. Eu nem te conheço. Você conhece a pessoa à noite? Fala, não, não, mas vamos tomar um café. Antes tem que marcar um café. Aí depois tem um segundo café. E quando chego ali ao centro de na, a caminho de Azeitão, que tem um traço contínuo duplo, ultrapassei o, devagarinho um carro da polícia. Bem, no traço não reparou que era um carro da polícia. Estava tão cansado que já não reparava nada, queria chegar a casa. Claro. E eles acharam, um gajo está a fazer isto. Deve ser. Deve ser um gajo da droga de Setúbal, está armado, que vai nos matar a todos. O comportamento deles nem sequer foi comportamento normal, pensaram. Isto é uma atitude provocatória. É, não é ultrapassar rápido, é. Eles estão super sinalizados e há um gajo, um carro preto, vidros escuros, atravessa devagarinho, tipo, manda-nos parar que vão já levar uma rajada de metralhadora. E muito. A raiva do jasmim. Diversas doenças podem matar o mar. O oídio da estremosa, a ferrugem do sombreiro, a raiva do jasmim. Há florestas ocas devastadas por gulosos escaravelhos. Há bosques cinzas sobrevoados por mortíferos poros. Há árvores caídas por promessas de amor falhadas, desenhadas a canivete nos seus troncos. Existem mais de 8 milhões de espécies vivas no nosso planeta. Todas encontram uma forma de morrer. Foi bom, não foi? Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor, não se brinca. E é isto para a semana. Arrancamos com mais entrevistas das boas e talvez tenhamos grandes notícias para breve. Não nos larguem. Não. E já agora, pois que tenham um extraordinário 2019. Beijinhos e abraços. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes com o patrocínio da Summersbee. Imagina que tiras uma foto com aquela pose. Metes no Insta 3 likes. Bebes uma Summersbee e, de repente, imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersbee é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Deixem-me só dizer que a sonoplastia deste programa é de Paulo Castanheiro e as ilustrações de Pedro Lourenço e o apoio à produção é da Iana Imanol Silva e Ana Marta Ferreira.